反正我给多林杰训练起里边的桑拿前面站。Azul 2789, solo 08, nível direita, chame solo 121, décima 1. Direita 121, azul 2789. Azul 4423, autorizado decolagem, pistão no zero. Táxi, rebote no ponto de espera da Oscar, Vitor Índio Vinete. Capitão Vitor Índio Juliette, autorizado em 10, rebote em pronto, cabeceira 17. Passaredo. Passaredo 2230, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no zero. 110 graus, 099. TV pouso, 2230. Azul 4423, decolado ao Zuno 0. Chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 208, azul 4423. Pouso, chefe, 2230, passarei, não? Ativo, patrulha 2230. Teve pouso, vento 120 graus, 099. F20 com 9, 2230. Forward, 4778, and hold the point for runway 10. ready. For second 78, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 4778. Movito, India GDS, confirmando já, pronto para decolagem? Fala, tamo Vitor Dias Vilhete, autorizado para pista 17, vento 10 graus, 09 nós. Passarelo 2230, solo 13, direita 121, decimal 1. Direita 121, decimal 1, passarelo 2230. Salvador, azul 6918. Azul 6918, ajuste no 012, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informo 320 da TAM, ingressando cabeceira no 0, preste iniciar a rolagem. Tráfego adicional Papa Alfa 32. Decolou agora da pista auxiliar, vai seguir a 1.000 pés, linha do litoral sul, à sua direita, sem interferência com a sua aproximação. Gente, 6918. Clear to take off runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Papa Tango Victor, India Juliet, decolada Zuno 4. Segue farol de Itapuã, transfere controle 120, decimal 8. Foi Itapuã, transfere 9208, diz. Azul 6918, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 099. Mesmo pouso, azul 6918. Panfor 778, Airborne at 16. Contact Salvador Approach 120, decimal 8. 1208, bye bye, 4778, from 10. Tower, Lieutenant 6355, riding holding point 1010. Lieutenant 6355, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Lieutenant 6355. Azul 6918, solo aos 17, livre à direita, solo Salvador, 121, decimal 1. Azul 821, 6918. Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, boa tarde, ajuste no 012, continua a aproximação, informo 320 da Avianca, ingressando cabeceiro no 0, prestes a iniciar a rolagem. Sim, gente. 6355, cleared for takeoff runway 10, wind 110 degrees, 08 knots. Clear, takeoff runway 10, 6355. Tantei, 155, boa tarde, mantém ponto de espera, pista no zero. Passaredo 2231, autorizado pouso pista 10, vento 110 graus 079. 2031, está com trem baixo travado. Airborne at 19, contact Salvador Approach 120.8. Salvador Departure 120.8, Oceana 6355, thank you, have a blessed day. Escuta. Oi, Gil. Condições de taxar um pouco mais à frente a fim de liberar o setor? Colega da Gol, no ponto de espera, poderia prosseguir um pouquinho mais para frente para permitir passagem para a gente na retaguarda? A gente já está bem próximo ali do tanque. Tá 3155, autorizado, né? Mantém pistão no zero. Altimeter 1012, continue approach, expect runway vacated. Expecting runway clearance, Oscar Kilo. Oscar Kilo. 3155, autorizado, decolagem, pista 10, vento 120 graus, 079. 0900, tá pronto, ponto zero, Golo 0900. Golo 097, mantém ponto zero, pistão 0. Tango Oscar Golf Kilo, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Oscar Golf Kilo. Stand 3155, decolado aos 24, chame controle em 120, decimal 8. 1208, 315. Bono 097, visual com caravana, curta final no zero. Visual. Bono 097, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado, alinhar e manter esse final no zero. Passar e manter esse final zero, no 097. Oscar Golf Kilo, underground at 25, Baquete via Delta, contact Salvador Ground, 121, decimal 1. Gol 1097, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus 099. Pista decolagem pista 10, gol 1097. Gol 1097, decolado aos 27, chame em controle em 120, decimal 8. 208, gol 1097. Salvador, boa tarde, contra 25, final da 1-0, Machado Travado. Condor 25, boa tarde. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso, 1-0, Condor 25. 3367, ponto de espera. 3367, mantém ponto de espera, pista 1-0. Condor 25, confirme o pátio de destino, militar ou de autoridade? Central militar. Sente. Charlie Alfa Tango, ajuste no 012, confirme esse visual com o Embraer 145 final no 0. Vai, instruções para ingresso e pouso o circuito 17, vai pousar na gravada. Estou ciente, confirme se está visual com o tráfego na curta final do 0. Já está visual. Gente, autorizado cruzamento da retaguarda do tráfego, reporte base pela direita, pista 17. Autorizado retaguarda para o final do 1-0, vai reforçar a base para o final do 1-7, Tango. TAN 3367, autorizado, alinhar e manter isso no 0. Alinhar e manter no 0. Livrou a 1028, se autorizado vai ingressar a base para final do 1-7, Tango. Charlie Alfa Tango, autorizado, pouso, pista no 7, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado, pouso no 7, Tango. Condor 25, solo aos 34, libere a direita, segue táxi via alta e delta, na delta mantém posição e aguarde para o cruzamento. Sim, Gente, Oswald Filo, mantém posição na Quebec, aguarde para o cruzamento. TAN 3367, autorizado da colagem em pista 1-0, vento 130 graus, 07 nós. Bom, espera pronto, 1-0, muito boa tarde, é o Xenero 63, toda parte acompanhando a decolagem do 0. O Xenero 63, 1-4, boa tarde, autorizado, alinhar e manter, pista 1-0. Ali mantém 1-0. acompanhado, cabeceira no 7, vai livrar e está na roleta. Gente, solo aos 35, a estação na frequência livre, Charlie, Alfa Tango. Mesmo, Tango. Oscar Wolf Kilo, autorizado, cruzamento da pista, segue via Papá até a Baité. A estação na frequência livre. Condor 25, autorizado, cruzamento da pista 1028. Ingressa na hotel ou estação na frequência livre. Condor 25. Efetuando o cruzamento, ingresso a hotel, fica sua frequência. Muito obrigado, até daqui a pouco. Tá. Então 3367, decolado 36, chame controle Salvador 120, décima 8. 208 a 3367, obrigado. Quem entendeu, boa tarde. Channel 6314, autorizado decolagem pista 10, vento 1-10 graus, 099. Tempo decolagem 10, Channel 620, ponto para a deck pronto. Gente, voo no 620, autorizado alinhar e manter cabeceiro na zero. Alinho, manter na zero, no 620. Poxa, na 6314, decolador 139, controle Salvador, 120, décima 8, chame agora. 208, muito boa tarde, Chanel 6314. Bruno 620, autorizado decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 07 anos. Euro decolagem, 620. Torre, boa tarde, eu estou 3145, pode esperar só. Gente da 3145, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinhar e manter, não no zero, estou 3145. Capatão, um quilo Romeo Oscar na escuta? Consiga. Negativo, 1-2 ano, decima 1, chama agora. 1-620, decolador 42, chame controle Salvador, 1-2-0, decima 8. 08, boa. Autorizado decolagem pista no zero, vento 120 graus, 079. Autorizado decolagem da 0345. Oi, Salvador, boa tarde. Papá Romeu, Papá Golf, no localizador da 10, com Cabo Vista. Gente, Papá Romeu, Papá Golf, continua a aproximação, aguarde pista livre. O vento 120 graus, 079, apenas confirma pouso na cabeceira no zero. Firmo. Continua a aproximação e somente aguarde pista livre. O Papá Romeu, Papá Golf. Papá Golf guardando. Papá, vou passar pango por lá para lá. Papá, tá 1 kg, mantém espera o setor norte, assim que possível, será dando autorização para ingressar final no 7. Papá, tá, quando espera pelo fora na roça, vou pular na roça. Papá Romeu, Papá Golf, autorizado pouso, pista no zero, vento 1-1-0 graus, 07 nós. Tráfego à sua esquerda, um Highlander, mantendo 1.500 pés em espera. Setor norte não interfere, apenas confirma, pátio 5, qual o destino? Afirmativo, pátio 5, está autorizado pouso na 10, tem um tráfego no esquerdo, Papá Golf. K3145, decolado 44, controle Salvador, 1-2-0, decima 8. 2-0-8-3-145, obrigado, Papa Romeu Oscar Mike Yank, passando pelo Sul 500 pés, visual contrato do final 1-0. Gente, o Papa Romeu Oscar Mike Yank vai manter espera no setor sul, com referência ao farol de Itapuã. E agora para prosseguir final 1-7, apenas confirma, pouso na cabeceira 1-7, após descer na parte 4? Afirmativo, senhor. 7, é o número 2 para ingresso na final da 97. Ok, o Enterprise espera o seu farol de Tapuã e aqui. E vamos lá, vou passar para o lado do Estado, vou usar o aeronave na nossa porta da Rolozano. A transmissão inteligível, por gentileza, repete e cheque rádio. Vamos lá, aeronave nacional, está autorizado para seguir para o final da nossa porta pela Rolozano. Negativo, vou dar um quilo Romeo Oscar, mantém o setor. Temos um tráfego, já passou o Duna, velocidade superior para a 1-0. Mantenha a espera no setor norte e aguarda para reinterceptar a final da 7, quilo Romeo Oscar. Bacana, vamos aguardando. Corre, boa tarde, 4206, final ILS X-Ray 1-0. Gente, azul 4206, continua a aproximação, aguarda a pista livre. É, notifico dois tráfegos, um à sua esquerda, é um Highlander, mantendo um no 1500 pés em espera, não interfere. E um à sua direita, mantendo 500 pés, tipo asa rotativa Sikorsky 76, também não interfere. Continua a aproximação e somente aguarda a pista livre, o azul 4206. Gente, tem os tráfegos, dois tráfegos aqui, aguardando a pista livre, 4206. Foi aqui esse ano, 360 direito. Achei o Papo Romeo Oscar Mike Henrique, aguarda para cruzamento do campo. Papa Romeu, Papá, Papá Golf, solo 47, livre pista direita, chame solo Salvador, 1-2, ano décima 1. Para a navegação do arremato pela NASA, pô. Temos um tráfego agora final do 90, Embraer 190 da Companhia Azul. Ele se encontra agora por volta de 4 milhas da cabeceira do 90. Tem condições de continuar a aproximação do 97 como número 2, visual com tráfego? Porra. Gente, aguarda a autorização de pouso pista 97, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Aprovado o final, aguardando a autorização de pouso pela NASA. Então, eu e acho que pode manter por a noite. Cruzamento, a retaguarda do tráfego. Afirma, Papa Romeo Oscar Mike Yankee, que prossegue para o cruzamento do campo, reporta livrando o final do 90. Reportará o Iato. Azul 4206 avistado, autorizado pouso pista 90, vento 120 graus, 089. Autorizado pouso 4206. Tango Kilo Romeo Oscar, autorizado pouso, pista 7, vento 120 graus, 099. Sobre o pouso passado por Kilo Romeo Oscar. Mike Epp, já cruzou o final da 10, visou com a aeronave para pouso na 17. Gente, Papa Romeo, Oscar, Mike Epp, autorizado a girar base no 7, reporte final. Autorizado a girar base, chamamos no final da 17, Oscar, Mike Epp. Papá Juliette, papá autorizado táxi na base, reporta táxi Romeu para ingresso. Sali Bravo, 4206. 74206, Salão 51, chame Salão Salvador, 121 decimal 1. 1211, confirma? Afirma, 121 decimal 1. Obrigado, bom trabalho. Gente, gol 1169, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 1, 110 graus, 089. Carim, decola gol 1169. Papa Tango, Kilo Romeo Oscar, solo 52, livre pista direita, via Papá, parte 5, pode estacionar livrando frequência. Oscar Mike Yank na base, baixado para baixo, 17. Deixa para o meu Oscar Mike Yank, autorizado pouso, pista no 7, o vento 110 graus, 089. Autorizado para o Yank, 17. Só confirma gol 1169, é minha decola, né? Deixa eu ver a nave. É o gol 1169. Autorizado, decolagem, pista no 0. Vento 110 graus, 079, para chefe. Gente, autorizado, gol 1169. Confirma. Tente o papá, Romeu, papá Juliette, papá. Vai manter a posição na Romeu e aguardar para ingressar na pista no 7. Aeronave para pouso, helicóptero. Gente, vai manter a posição, o papá, papá, golfe. Corre Azul 2791, boa tarde. Azul 2791, continua a aproximação. Guarda de autorização de pouso, forma o tráfego à sua esquerda, já cruzando a cabeceira auxiliar, não interfere. É um helicóptero, se call 76. Aguardando autorização de pouso, azul 2791. Gol 1169, decolador 54, controle Salvador, 120 decima 8, bom voo. 208, obrigado. Azul 2711, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 089. Autorizado pouso, pistão 0, azul 2711. Oscar Mike Yank, solo 55, livre pista à direita via taxiway Oscar para o Pátio 4. Romeu, papá Juliette, papá, autorizado alinhar e manter posição, cabeceira no 7. Papá, papá, Golf, autorizado o cruzamento no 7, após papá, parte 5, estacionalizando frequência. Pode repetir o vento com mais rápido, beleza? O vento no 30 graus com 08 nós. Papá Juliette, papá, mantém a posição na cabeceira no 7. Gente, assassinar a frequência livre boa. Bruno 90 da Sam. 3190, continua a aproximação agora, pista livre. Bruno 90. Papai Romeu, papai Juliette, papai tem condições de decolar de imediato? Papai. Iniciar a rolagem, informa que manterá a porta 3.000 pés. 3.000 pés e após iniciar a curva à esquerda. Papai Juliette, papai, mantém boa até 3.000. Tudo 7-1-1, solo 5-7, livre pista direita, chame solo Salvador, 1-2-1, décima 1. 2-1-1, obrigado. Já 3190, informa o tráfego à sua esquerda, já decolou da pista auxiliar Papa Alfa 46 e não vai interferir com o seu pouso. Autorizado pouso, pista no zero, vento 1-1-0 graus, 089. Papá Romeu, papá Juliette, papá, decolado 5-9, mantém pronto 3.000 pés e chame o controle Salvador, 120, décima 8. Vento Papá Juliette Papá, decolado, manterá a proa até 3.000 pés. Solicita um desvio de 5 graus à direita só para livrar a formação. Gente, vai chamar o controle da presente, 120, décima 8. Gente, chamará o controle 120, décima 8, Papá Juliette Papá. Estou em Salvador, muito boa tarde, é o passageiro 2230, aguardando o ponto de espera, o colega, o pouso do colega. Chegou o passageiro 2230, observa o Airbus 321 no companhia TAM, após a linha e mantém a posição na cabeceira 1-0. Ciente, após o pouso do colega da TAM, a linha e mantém o passageiro 2230. Mantenha a posição no ponto de espera, temos aeronave para cruzar o campo e a aeronave da 1-0 já se aproxima, mantenha a posição. Mantendo a posição e aguardando instruções. Sou 3190, solo 2000, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. 211, até já. Gente, passageiro 2231, mantém a posição número 2 para a decolagem. Oi, Salvador. Boa tarde, boa noite, 69, final pista 10. Confirma. Boa noite, 69, final pista 10. Gente, gol no 869. Já autorizado o pouso, pista 10, vento no 30 graus, 0612 de 9. Eu ativo livre pouso, pista 10, boa noite, 69. Oi, Papa Romeu, Charlie Alfa Fox. Charlie Alfa Fox, 500 pés, farol de Itapuã, mantenha o setor. Tá visual com o tráfego na final do 90, um Boeing 737-800? Positivo, senhor. Tá já em Itapuã, a intenção é aproximar direto para Aerostar. Gente, Papa Romeu, Charlie Alfa Fox Trot, autorizado abandonar o litoral sul, em direção ao Pátio 5, pouso direto não interfere. Vai reportar quando visual com o Pátio 5. Se a gente interferir, o Thiago Fofoso vai direto para o Aerostar, o final. Oi, boa tarde, é o Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, retaguarda do Charlie Alfa Foxtrot, vai continuar a dar o falo de Itapuã. Vai manter esperando o setor, ok? Oi, o senhor autorizado prossegue na rota do Charlie Alfa Fox, se encaixará com o 02, direto ao Aerostar. Gente, como 02, autorizado, vai estar atento ao tráfego e atento à movimentação no pátio, o Mike Romeu Alfa. Obrigado, interesse autorizado, é pra gente prosseguir a retaguarda do Alfa Fox. 02, no povo, na área está o pátio. Torre Salvador, passadeiro 2230, após o pouso do colega ali, mantém, a linha mantém aqui, ó. Passadeiro 2230.